Muito obrigado pela sua participação, meu querido amigo Diego Rafael. Obrigado você, Rafael Silva. Pra mim é uma honra participar de uma festa tão maravilhosa. Nossa parceria tá só começando, meu irmão. Rafael Silva, água de bar pra minha conterrânea Cleonice, a Cleo. Cleito, eu gostaria de ser sua amiga do Facebook, pois desde adolescente eu curto suas músicas, tenho CDs seus e toda vez que vou em Coromandel, eu trago outro. Ela é lá de Conselheiro Lafayette, está morando lá em Conselheiro Lafayette. Cleonice, um beijão para você. Você tentou entrar no perfil número 1, não conseguiu, mas eu te adicionei no perfil número 2, viu? Seja muito bem-vindo, um beijão para você. Esses meninos estão conquistando o Brasil com a força do seu talento e do seu enorme carisma. Eliane e Samuel, aqui mora a gente. E bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, só eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Eliane Samuel, aqui mora gente, pro meu amigo Fabiano, e a minha amiga Patrícia e a gatinha Maria Júlia, lá de Dourado Quara, nas Minas Gerais, lá da Inovação FM. Eu passei por lá esses dias, o Fabiano estava viajando, mas eu conheci a Patrícia, conheci a Maria Júlia. Depois eu falei por telefone com o Fabiano, que ele está tentando levar o Cleito Aguiar para fazer um show lá. Esse ano não vai dar, mas o ano que vem, com certeza, eu estarei lá em Dourado Quara. Um abração para o Ademir Ramos, que é o prefeito municipal, e o Bento. Ô Bento, procurei você e não te achei, rapaz, e eu estava sem... Eu, nem a Vivo e nem a Tim não funciona, e eu tava sem jeito de comunicar com você, tá bom? Fabiano, um abração. Esse ano não deu certo, mas o ano que vem, se Deus quiser, eu estarei por aí fazendo um show, né? Essa música foi um grande sucesso do trio Parada Dura, regravada por Chico Rei Paraná, Blusa Vermelha. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Caso chora, conta comigo. E se precisar do calor dos meus braços, do amor que eu te faço, pra sair do sufoco, conta comigo. O adeus pra nós não foi o fim, um deslize, um tropeço, que numa ida ou numa volta recomeço. Quem sabe se quebrar a cara, reaja o coração no peito, e se voltar mesmo em pedaços, eu te aceito. Se a saudade te pegar de jeito e rasgar o seu peito, conta comigo. Ontem, hoje, amanhã e sempre, conta comigo. Se a saudade te pegar de jeito e rasgar o seu peito, nós não foi o fim. Um deslize, um tropeço, que numa ida ou numa volta, o recomeço. Quem sabe se quebrar a cara, reaja o coração no peito, e se voltar mesmo em pedaços, eu te aceito. Se a saudade te pegar de jeito e rasgar o seu peito, conta comigo. Ontem, hoje, amanhã e sempre, conta comigo. Se a saudade te pegar de jeito e rasgar seu peito, conta comigo. Ontem, hoje, amanhã e sempre, conta comigo. Sucesso de ouro, canções que o coração não esquece. Chico Rei, Paraná, do Ronaldo Adriano, Blusa Vermelha. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Nós abrimos a agenda de shows de 2014 e já começamos a vender os shows, né? Por exemplo, nós estaremos Chico Rei, Paraná e Cleiton Aguiar no mês de junho, lá na festa, na grande festa que acontece em São José do Mantimento, nas Minas Gerais, né? O Diego lá da rádio me ligou e acertou com o prefeito Kleber Sabino. Então o pessoal aí da região fica sabendo que no mês de junho, a hora que eu tiver o dia aqui, eu vou passar para vocês. Por enquanto eu sei que é junho de 2014, show de Chico Rei, Paraná, e Cleiton Aguiar e banda, Cleiton Aguiar e o grupo Feijão Tropeiro, em São José do Mantimento, nas Minas Gerais. E se você estiver já pensando em fazer uma festa aí na sua cidade, é só você ligar para a RBM Música, foi o que o Diego fez, 61-99813-601, 61-99813-601, ou então o e-mail rbmmusica@gmail.com, e você vai levar para a sua cidade o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Caraninhos do Brasil, Djalmi Nilcinho, Eliane Samuel, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar, 61-99813-601. Essa dupla lá da minha terra, lá em Coromandel, sempre revelando grandes artistas, né? Eles estão começando a carreira, mas com muito talento. Ronaldo Estrada e Rafael, Cama Vazia. Se as estrelas falassem,

um vendaval e eu um catavento. Com os olhos molhados, com você do meu lado, porque eu sei, isso é questão de tempo. Seu amor foi como um vendaval. E eu um catavento, só um catavento. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou uma das mais belas canções do ano de 2013, Sérgio Reis e Moacir Franco, Questão de Tempo. E agora, o Flavinho não divulga, né? Só o Sérgio Reis, o Moacir Franco, Chico Rei Paraná, Zezé de Camargo e Luciano, essa turma não, Chitãozinho Chororó. Você que está começando também, como ele está divulgando agora e já está dando um resultado tremendo, o trabalho do Wagner Simão e de Eliane Samuel, né? Se você quiser contratar o trabalho de divulgação, que é super importante para quem quer ou fazer o nome ou sustentar o nome que já tem, né? 61-9981-3601. No próximo bloco, Martinha, Gustavo Lima e Os Canarinhos do Brasil. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Maguiar. A Dolores Martins, de Belo Horizonte, me mandou uma mensagem aqui pelo site da radioestudiobrasil.com.br. Cleiton, eu gostaria que você tocasse uma música. Eu moro aqui em Belo Horizonte, mas eu morava no tempo da Jovem Guarda, eu morava no interior de Minas Gerais. Estou aqui há muitos anos, mas você sabe como é. Você também saiu do interior, você sabe que a gente nunca esquece a terrinha da gente. Eu volto lá de vez em quando, mas tem uma música que me faz recordar a minha adolescência. Isso aqui com certeza tem um namorico no meio, né? Na trilha sonora da vida de Dolores Martins, o queijinho de Minas, Martinha, Seja o que Deus quiser. Foi preciso pedir pra você não fingir, mas de nada valeu. Nosso tempo foi pouco e você nem sequer, meu amor, conheceu. Já não sei o que penso, não sei o que falo, nem sei quem sou eu. Você foi muito errado, você foi o culpado do que aconteceu. Se mentiras ouvi, quanto tempo eu perdi, sem saber nem porquê. Mas seja o que houver, seja o que Deus quiser, não quero mais te ver. Tudo que você disse foi muito bonito, mas tudo mentira, eu não acredito. E da nossa amizade, o que restou foi somente a saudade, saudade. Seja o que Deus quiser, não quero mais te ver. você disse foi muito bonito, mas tudo mentira, eu não acredito. E da nossa amizade, o que restou foi somente a saudade. Na trilha sonora da minha vida, Martinha, seja o que Deus quiser, para o cantor Ítalo Rocha, que chega para fazer parte do Facebook perfil número 2 do Cleiton Aguiar. O Ítalo, inclusive, vai tá numa entrevista na sexta-feira. Eu recebi o Ítalo aqui no meu programa e na sexta-feira eu vou conversar com ele. É um menino, né, tem 18 anos de idade, é de Goiânia, está morando aqui em Brasília, tentando a carreira artística. Cadê o pedido aqui, meu Deus do céu? Tem aqui um pedido, tá aqui. Lá de Campos Sales, no Ceará, a Catiele Feitosa, que não perde o nosso programa na emissora local, um abraço para os amigos de Campos Sales. Ela falou: Cleiton, eu gostaria de ouvir uma música do Gustavo Lima. Você escolhe aí para mim. Ô filha, eu não entendo muito desse sertanejo universitário, mas eu catei a primeira que eu achei aqui, viu? Gustavo Lima, Cor de Ouro. Jogamos pro alto, vamos almoçar. Nunca pensei que um dia fosse ser assim. Você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim. Antes de você chegar só tinha solidão, somente marcas e feridas no meu coração. Amor, você é tudo que eu preciso. Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso. Você com medo, a vida é um deserto. Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco. Esse sorriso nos teus lábios que eu me entrego todo. Você mais dorme minha vida sem você por perto. Amor sem você comigo, a vida é um você ser assim. Você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim. Antes de você chegar só tinha solidão, somente marcas e feridas no meu coração. Amor, você é tudo que eu preciso. Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso. Esse cabelo, esse sorriso nos teus lábios que eu me trepo. Você mais ver minha vida sem você por perto. Amor sem você comigo, a vida é um deserto. Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco. Esse sorriso nos teus lábios que eu me trepo todo. Você mais ver minha vida de quem tiver apaixonado. Gustavo Lima, Cor de Ouro, para o Jalisson Zender. Ele é locutor na cidade de Anitápolis. Eu não sei qual é o estado que fica Anitápolis, que ele não colocou aqui. Não tive tempo de olhar no mapa, né? Ô Jalisson, seja muito bem-vindo. Ele faz parte agora do Facebook número 2 do Cleiton Aguiar. Os Limpa Bumps, onde esses meninos estão, não tem tristeza não. É só alegria e muita dança. Os Canarinhos do Brasil, Fuá. Nós gosta do fuá, no fuá é mais gostoso. Nós não precisa pescar, nós nunca fica nervoso. Nós gosta do fuá, no fuá é mais gostoso. Nós não precisa pescar, nós nunca fica nervoso.

nós não vamos ter mais abelha. E aí vai acontecer o desastre que está acontecendo nos Estados Unidos. Aconteceu isso nos Estados Unidos. Né? As abelhas morrendo, as abelhas fazem um papel de polinização de todo tipo de planta da maior importância. Vai ser um grande desastre ecológico, as pessoas não vão enxergar, mas vão ver o seu resultado, que vai afetar a fauna, vai afetar a flora. Então, a dica é, ao mesmo tempo, um apelo às autoridades, aos promotores públicos do meio ambiente, ao IBAMA, aos órgãos, às secretarias de meio ambiente dos estados, para que fiscalizem com muito rigor a aplicação de veneno por avião. Eu sei que é necessário, sei que hoje as lavouras são muito grandes, não dá para ser antigamente igual ia ser, né, no manual, mas cuidados têm que ser tomados, normas rígidas têm que ser obedecidas, porque senão nós vamos acabar rapidamente com tudo que a natureza nos deu de presente. Fica aí a dica de ecologia do programa de hoje. Otávio Augusto e Gabriel, é por você que eu canto. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você, tanto assim. É por você que canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. É por você que canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. É por você que canto. É por você que canto. Otávio Augusto e Gabriel, é por você que eu canto, para o Paulo Torres de Brasília, que faz parte agora do Facebook número 2 do Cleiton Aguiar. Paulo, um abração para você. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, viu? Essa música que eu toquei aí do Otávio Augusto e Gabriel

mas sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Eu te amo. Cantinho do Rei, Roberto Carlos, sua estupidez. Eu quero mandar um grande abraço, um abraço muito carinhoso para a Ângela, lá na Nativa FM, a vereadora Ângela, lá na Nativa FM, lá de Abadia dos Dourados, né? A Sandra, o Gabriel, aquela toda a equipe. E agradecer pela grande audiência do nosso programa e pelo carinho. Sempre que eu passo lá na Nativa, eu faço questão de ir lá dar um abraço dessa turma, que é gente da melhor qualidade. Alô, Arota, boa. É a história do Mineirinho. Mineirinho foi pra São Paulo. Mineirinho foi pra São Paulo, chegou lá e tal, pegou um táxi, aquela dificuldade, foi bater na casa do filho dele. Quando ele chegou, foi desarrumar a mala, ele falou assim: filho do céu, esqueci meu pinico. E mineiro não fica sem pinico, não, né? Só de preguiça de levantar pra ir no banheiro. Mas é que antigamente o banheiro ficava do lado de fora da casa, era mais complicado, né? Então o cara só vira de lado assim, se desaperta, no outro dia ele vai e joga o pinico. O pinico não, joga o conteúdo do pinico fora, né? Aí o filho falou: não, pai, tem problema não, aqui perto tem ali um armazém ali, ó, um supermercado ali que vende demais, tem pinico pra todo jeito, vai lá. Aí o mineirinho saiu e entrou no supermercado assim, e o paulista, o mineiro você conhece só antes de falar, depois que fala você tem certeza, mas você desconfia do andar dele, do galeado dele. Aí quando o paulista viu, falou: vou tirar um sarro naquele mineiro. O mineirinho chegou: ô moço, você me deu um pinico? O paulista falou assim: o que o senhor quer lá? Um pinico, moço. Não, não sei o que é isso não. Ah, o senhor tá mangando, deu, rapaz, pinico, ornal, bota mais ornal lá em casa de noite. O paulista falou assim: não, eu não sei o que é isso não. Entra aí no mercado e mostra. Ele olhou assim, rapaz, o mineirinho olhou. Tinha uma prateleira cheia de pinico. Piniquinho pequenininho, médio, grande, uns pinicão grandes, que o povo tem a bunda grande, né? Aí ele olhou, falou: aqui, moço, é isso aqui. Aí o paulista falou: não, mas eu não ia saber nunca, rapaz. Isso aqui não chama pinico, o nome disso aqui em São Paulo é mineiro. O mineirinho falou assim: senhor, então o senhor me arranja um mineiro desse pra eu levar? Aí o paulista falou assim: que tamanho que você quer? Ele falou: uai, não precisa ser muito grande, não. Cabendo assim uns 2,5 kg de paulista, já tá danado de bom. Deu troco na hora, vai mexer com o mineirinho. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar, eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, putim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Gente, eu tô falando, mas o negócio é bom mesmo. Agora eu posso dizer que é bom, que eu virei um representante da Alporte Jeans aqui em Brasília. É um jeans da melhor qualidade, uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro, transformando-se num revendedor Alporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Eu estou usando jeans e onde eu passo, eu fiz televisão lá em São Paulo, tudo com os jeans da Alporte Jeans, né? E é inacreditável o preço.

Você pode comprar pelo preço de R$15, você já está incluso aí a despesa de correio, viu? Você mande um e-mail com seu nome e endereço pelo Projeto Confiança. Você manda assim, marciaferreiracantora@gmail.com. Eu quero comprar o seu CD de salmos. Ela manda pelo correio, você recebe na sua casa e vai numa loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica e faz o depósito, viu? Por isso que chama Projeto Confiança. O meu amigo Rui Barbosa, Feliz Natal! O nosso amigo, o nosso radialista, Cleiton Aguiar, quer desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. É hora de alegria, esperança e fé, um ano cheio de paz, todo mundo quer. Cleiton Aguiar deseja para o povo Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É hora de alegria, esperança e fé, um ano cheio de paz, todo mundo quer. Cleiton Aguiar deseja para o povo Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É um novo sol, é um novo dia, é você participando, é mais harmonia. Uma nova esperança acaba de nascer, é você participando e fazendo acontecer. A felicidade tá em todo lugar, de mãos dadas vamos caminhar. É hora de alegria, esperança e fé, um ano cheio de paz, todo mundo quer. Cleiton Aguiar deseja para o povo Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É hora de alegria, esperança e fé, um ano cheio de paz, todo mundo quer. Cleiton Aguiar deseja para o povo Feliz Natal, Feliz Ano Novo. O amigo, o nosso radialista, Cleiton Aguiar, quer desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Rui Barbosa, Feliz Natal. Essa música o Rui fez e me deu de presente, mas ele está à disposição. Se você quer uma música de Natal, de Ano Novo, da sua empresa, da sua rádio, da sua família, entre em contato com o Rui Barbosa, liga para ele, 63-9954-8090, 63-9954-8090, ou mande um e-mail para compositor Rui Barbosa, Rui com I, viu? Compositor Rui Barbosa, @hotmail.com. Ele faz, você pede num dia, no outro dia ele te entrega a música prontinha. E é baratinho, o Rui é talentoso, mas não é careiro, não cobra baratinho, dá para todo mundo encomendar, tá bom? Liga agora, 63-9954-8090, e você vai ter uma canção de Natal e Ano Novo personalizado para sua família, para sua empresa ou para você mesmo, né? Rapaz, esse fato aqui é interessante. Outro dia eu estava na internet e entrou uma pessoa de Portugal me dizendo que ele saiu de Portugal porque ele é fã incondicional do Goiás. Ele saiu da cidade do Porto, lá em Portugal, e foi a Coromandel, lá na minha terra, só para visitar o túmulo do Goiás. Olha só, ele atravessou o Oceano Atlântico, né, e foi bater lá em Coromandel para visitar. Ele mora lá na Vila do Conde, é o Emanuel Maia, um português de 26 anos de idade. Eu tive com ele uma longa conversa pelo Facebook, né, e achei engraçado que eu perguntei para ele, você conhece uma música que o Chico Rei, da minha autoria, que o Chico Rei gravou, homenagem ao poeta Goiás? Imediatamente ele lá de Portugal colocou a música para eu ouvir. Sabe tudo do Goiás e diz que breve virá ao Brasil novamente e virá aqui em Brasília. É o Emanuel Maia, lá de Vila do Conde, lá em Portugal, né? E ele fez um pedido, uma das preferidas dele. Emanuel, prazer tê-lo conhecido, um abração, viu? Você pediu e eu vou trazer. Relembrando Goiás, Belmonte e Amaraí, gente de minha terra. Ao interior e ao trabalhador de alma gentil, os versos que fiz os colegas gravaram e se espalharam por este Brasil. e a saudade da minha terra tornou-se um hino na voz do meu povo. Porque quem deixou sua terra querida, embora alcançando sucessos na vida, não há quem não queira revê-la de novo. A cascata, o lago, a mata, a pesca de anzol, o gado pastando, capindo o atalho, molhado de orvalho, brilhando ao sol, e a gentileza daquele povo que a todos dispensa o mesmo calor. Eu gosto da vida, também da cidade, e sei que existe a felicidade, mas deve ser filha do interior. Bailes da roça eu sempre cantava, alguém que me amava chorava por mim. Depois eu dançava no grande terreiro, sentindo o cheiro da flor de jasmim. E até hoje ainda sinto aquele perfume pairando no ar, que faz reviver a feliz mocidade. É o perfume da doce saudade, que nada no mundo consegue apagar. É quase um mistério a vida da gente, a luta da mente é quase que vã. Aquilo em que hoje se vê naufragada, talvez será nada em nosso amanhã. E a saudade da minha terra, que está em minha alma e em todo meu ser. No palco da vida eu vou trabalhando, mas quando sentir a cortina fechando, é na minha terra que eu quero morrer. Relembrando Goiaba, Monte Amaraí, gente de minha terra. Para Julie Silva, a Julie mora em Itaquaraí, na Bahia. Ela me ouve pela Portal FM, lá de Livramento de Nossa Senhora. E ela é amiga da Silvana, lá de Dom Basílio. A Júlia trabalha lá com boutique, com venda de roupa, né? Júlia, um beijão pra você. A morena bonita, rapaz. Aliás, na Bahia tem mulher bonita demais. Tanto é que eu fui lá, catei uma, trouxe pra cá, casei com ela e tô embrulhado, porque ela tem 36 anos. Júlia, um beijão pra você. Seja muito bem-vinda. Ela agora também já faz parte do nosso Facebook aqui, né? A frase irretocável de hoje, eu peguei num para-choque de caminhão. Antigamente, as mulheres cozinhavam igual a mãe. Hoje, estão bebendo igual ao pai. Antigamente, as mulheres cozinhavam igual a mãe. Hoje, estão bebendo igual ao pai. É a frase irretocável do programa de hoje. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir no canal local, pode assistir no 175 da Sky, no 139 da Oi, no 248 da GVT, no 133 da Claro TV, no 237 da Vivo, no 714 da CTVC e no canal C1 das Parabólicas. E você pode assistir também em tempo real no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, toda terça-feira às 23 horas, com repeteco às 22 horas, sempre com entrevistas muito interessantes. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão com pedido de desculpa. Semana passada eu pretendi tocar essa música, mas o Zé Biriba estava de ressaca. E eu programei essa música nova e ele embaraçou no cabelo das pernas, não achou, ele tocou uma outra música. Né? Um abração para Dona Marisa, com certeza a mãe do Gabriel, que está ouvindo a gente aqui. Eu vou mostrar em primeira mão a música nova de Gabriel Rosa, Tô Livre, Tô Solto. Vem! Yo!